Enquanto se deixa embalar pelo som das nossas vozes, gaste o tempo necessário para se descontrair. Tão rapidamente ou tão lentamente quanto quiser. Se é a primeira vez que experimenta uma situação de relaxamento profundo, talvez precise de um certo tempo antes de reconhecê-la e de apreciar as sensações de uma descontração total. Se quiser, deixe os sons das nossas vozes invadi-lo como uma onda do mar. Uma onda que permite a cada um dos músculos do seu corpo encontrar uma posição o mais confortável possível e começar a experimentar as primeiras sensações de conforto. Para algumas pessoas, o conforto aparece sob a forma de uma agradável sensação de entorpecimento dos membros. Outras sentem-se leves, como se fossem transportadas numa nuvem à deriva para muito, muito longe. E, às vezes, não experimentam uma sensação particular, mas uma simples sensação de conforto. Uma sensação familiar e agradável. Se sente uma dessas sensações de conforto ou de relaxamento, abandone-se à sua maneira única e pessoal. Se precisa mais tempo para atingir essa agradável sensação de descontração, o seu subconsciente saberá determinar o momento ideal para começar o relaxamento. Mas, enquanto se deixa invadir pelo som das nossas vozes, não faça qualquer esforço para escutar. Se quiser, ouça a música e deixe o seu consciente ir para longe, muito longe. Porque o seu subconsciente está sempre atento e escolhe apenas as sugestões que mais lhe convém. Entretanto, vamos contar duas histórias que contêm mensagens de grande importância. À medida que se deixa invadir pela profunda descontração, ao seu ritmo, vamos começar a contar as histórias. Agora. Era uma vez uma jovem senhora que todos os dias trabalhava muito, muito. Mas, de vez em quando, sabia que devia parar e descansar. Uma vez, no verão, resolveu ir até a montanha porque gostava muito de árvores e de animais. Mas também gostava muito de lojas de antiguidades e de ver as relíquias do passado. Por isso, quando descobriu uma pequena loja com todo tipo de objetos antigos, cada um muito bem arrumado no seu lugar, entrou muito contente. Enquanto circulava pela loja, descobriu um cofre cheio dos mais diferentes objetos. Um deles, em particular, chamou a sua atenção. Era um velho relógio, muito parecido com o que o seu avô usava, com o qual costumava brincar quando era pequena. Vendo o relógio, recordou as histórias cheias de lições que seu avô contava e logo ouviu duas delas. O velho sábio mágico, olhou para a equação, havia uma torre mais uma muito vez, alta, para ver que, se tudo estava topo, em ordem. Tinha um relógio depois, sempre certo. Disse: é hora era o mais de alargar os do limites país inteiro e as fronteiras do conhecimento desde humano. A mais tenra idade, pegou na lista as crianças e viu aprendi que nada faltava a acertar tudo os seus relógios organizado pelo e delicioso pronto. Som. Sabia do carrilhão da torre que era importante os escrever sons do carrilhão tudo. Eram conhecidos tudo em ordem, em todo o reino, no caso de haver não algum só problema. Porque indicavam depois, a hora, de todos que estava tudo certo, apertou mas também um botão, porque o de seu repente, toque exercia uma influência força, positiva neles. E o nível de energia de fato, da sala, os habitantes do reino, até que estavam subitamente de tal modo habituados algo aconteceu do carrilhão tinha se aberto que nem uma pequena porta o poder que conduzia que ao passado estava era espantado um poder calmante essa invenção ultrapassa que tudo os ajudava que a realizar ouviu, as então, tarefas do dia a uma dia voz. Você mas deve experimentar um dia os seus limites. O carrilhão deixou organize de tocar. Organize o seu pensamento. E o relógio e o seu parou. Comportamento foi com maior cuidado. Numa segunda-feira. Disse a voz. Logo porque de manhã. Porque o regresso ao passado todo mundo deve ser feito se corretamente. Para não correr trabalhar. O risco de alterar todos os habitantes a história. Se preparavam sábio, para acertar os sentou-se. Relógios. Mas não podiam. Te dizer o som uma única do carrilhão da torre tinha não se descoberto e a maneira ninguém de regressar sabia ao passado que fazer com a ajuda esta situação de um guia. Deixou como todo organizar as minhas viagens de agitação? Perguntou ao pois guia. Todas as atividades saber exatamente estavam ligadas o que quer. Ao som do marque carrilhão. O lugar e volte que soava rapidamente. A todas as horas é do dia. É importante não se desconcentrar. O governador da cidade preciso não perturbar telefonou o logo ao rei. Lembre-se perguntando da sua o vida. O que devia fazer. Todas as horas pois isso tem importância. Nunca tinha acontecido sentou-se antes. Confortavelmente numa devia cadeira. Devia estudar sentia-se um plano bem adequado e completamente pronto para resolver esse problema imprevisto. O melhor possível quando o tempo rei que terei para o que acontecia no passado refletiu. É essencial respeitar os longamente do tempo. Sobre e, o problema sentindo-se do pronto relógio, para torre, o prazer de uma nova experiência, marcou infância no mostrador. Sabia e entrou na pequena porta de encontrar do uma tempo. Forma começava de organizar extraordinária o reino. Aventura enquanto o relógio ouviu a era voz consertado dizendo o que e tem que fazer agir é fácil, mas para importante. Que este continuasse a funcionar momentos como da sua devia, vida como se assistisse a um filme. Era necessário e essa experiência um vai transformar a sua existência. De reorganização. Enquanto a consciência da senhora voltava momentaneamente à realidade da loja, de antiguidades, surpreendeu-se por ter guardado uma recordação tão exata das histórias que o avô contava. Enquanto olhava para o esplêndido relógio, fascinada pela sua beleza clássica, o seu espírito voltou de novo às duas maravilhosas histórias. O rei saberá o que deve procurar. Os seus conselheiros, não terá a impressão de dizendo, perder o seu tempo. Parem com tudo e não que estão fazendo de ver cada e coisa imediatamente mais do que uma ao meu vez. Castelo. Temos um grave problema uma série de listas, e é preciso encontrar tomando rapidamente nota uma das solução. Diferenças quando entre os conselheiros recordações ao castelo. E os fatos dirigiram-se reais à sala do conselho. Sentia-se onde o rei muito calmo disse-lhes. Finalmente, não há tempo a perder. Sentiu mãos que tinha obra. Feito muito naquele depois, dia. Pediu aos e que era hora de voltar que ao presente. Um para plano. Assimilar temos os conhecimentos que tinha adquirido para que todos enquanto ainda calma, estavam frescos e saibam que o problema está então, prestes a ser a resolvido. A viagem ao passado, o ministro foi interessante. Do interior manifestou-se o guia em primeiro lugar. Sim, muito. Enquanto respondeu, se dirigia para o e mapa o meu corpo da cidade, parece reagir onde se como se tudo estivesse organizado do relógio. De uma forma diferente. Penso que devemos fazer de fato, duas coisas. Algo tinha disse. Mudado primeiro, no mais profundo temos que dele encontrar mesmo. Uma graças alternativa à visão temporária diferente para o carrilhão do passado. Para que todos o que você está fazendo as horas é muito importante. Depois, é preciso achar as consequências competente não lhe parecerem evidentes capaz de consertar o relógio. Mas, para que a vida do volte tempo, ao normal, as mudanças serão espontâneas. Gosto desse plano. Porque passará a ver as coisas alguém de maneira tem diferente, sugestão nova para a substituição e útil. Do carrilhão, os seus limites atuais, o ministro vão recuar, das artes, permitindo e das alargar, levantou os seus horizontes. Dizendo. Conheço um músico quando sábio que foi para um cama, instrumento mágico, sentiu que cada capaz dia lhe traria reproduzir conhecimentos todos os sons inesperados. Muito e que bem, as listas rei, de coisas para fazer vá buscá-lo no passado e peça-lhe aumentariam que instale o seu enquanto dormia. Perto da dormiu torre, profundamente, de modo que os sons sonhou provenham com do muitas mesmo imagens lugar. De transformações trate deste assunto já associadas para que a sentimentos amanhã de manhã positivos já se ouça o sentimentos som do carrilhão maravilhosos agora só falta encontrar quem saiba consertar o relógio era como os se o seu subconsciente não conhecia soubesse ninguém. Determinar com exatidão nunca tinha sido quais os elementos mais importantes o relógio das aprendizagens que fazia ninguém graças tinha à porta do tempo nessa emergência. Elementos esses a tarde que estavam no centro da sua sem atenção. Qualquer solução. Quando acordou, quando no dia seguinte, um pouco antes do jantar, sentiu-se animado. O príncipe por uma nova sala, sobre tinha o problema e disse alguma coisa há muito rei, paralisada no seu por que passado, não chama o feiticeiro tinha finalmente que vive na gruta realizado. Da colina ouviu os o guia dizer É hora de passar a porta de novo. Observaram. Preparou-se a rapidamente do rei para a viagem. Por fim, disse que estava certo. Por que não? Da sua capacidade. Como se pode para assimilar o passado. O feiticeiro marcou Basta, os primeiros anos da sua vida no mostrador. Príncipe, e penetrou no passado novamente. A gruta recordando muita coisa, e pedir sentindo-se capaz ajuda. De usar a sua um compreensão, prontificou-se imediatamente a ir chamar Sente o feiticeiro. Mais confiança, não é? Quando o jovem se aproximou da gruta, que a tudo assistia, o feiticeiro saiu é sorrindo. Difícil de acreditar. O duas horas mensageiro. Antes. Não me parecia Nem possível falar. Que iria viver todas estas experiências. O Estava disse enganado. Logo. Depois é preciso de ter voltado consertar para o presente, o relógio. O sábio, não é? Disse ao guia. O mensageiro de fazer estas experiências mais vezes. Eu sei, disse Como o guia. É? Mas que mais você sabe. Não quer necessariamente ao que o dizer feiticeiro respondeu. O seu verdadeiro objetivo deixei é o conhecimento. Há alguns para dias, isso, não é necessário não voltar é ao passado ser feiticeiro para que perceber várias vezes que há algo que pode ser feito de uma vez só. Basta perceber a mensagem. Quando as histórias pararam, mais uma vez, a senhora riu, sozinha, pensando nas histórias que o avô lhe contava, pois começava a perceber o seu verdadeiro sentido. Não é preciso ser feiticeiro ou professor para compreender que a solução dos problemas pode aumentar a imaginação criativa e estimular o prazer. Depois foi novamente invadida por uma onda de palavras animadoras. O seu mensageiro sabia não pôde que deixar tinha de sorrir quando ouviu o importante a observação aprendizagem do feiticeiro. Assim, pelo visto, seguindo disse, os conselhos os do guia, os feiticeiros também têm senso de humor. Ver que o transformações aceitou sofrido consertar o relógio. Notou primeiro e juntos uma maior flexibilidade na direção Começou da torre. Começou a perceber o músico que os limites já instalado o seu instrumento ser alterados ao lado da torre e que e tocava-o todas as horas para que esses sons calmantes se ouvissem em todo no o reino. Curso normal da Quando sua existência à torre, sempre o feiticeiro que precisasse parou um momento sentiu-se estimulado à sombra e de uma soube árvore. Que era hora de trabalhar. Essa atitude de explorar perturbou ainda o mensageiro o potencial da porta do que passado. Mal chegasse subiria Depois imediatamente ao alto da torre para consertar o relógio. No princípio da sua vida, adivinhando de adulto esses pensamentos, voltou ao passado. O feiticeiro, mais uma vez, disse, revivendo, às vezes, mais é preferível organizar tudo mas, muito bem limitando-se antes de começar ao que um projeto. Parecia Mas espere um pouco, importante, sentado ao meu lado. É hora de voltar ao presente. À sombra da árvore. Guia, e de o pôr as anotações começou em ordem. A estudar as seu plano. Viagens ao passado. E quando estava terminando, você já viu todos os acontecimentos e importantes para o alto da torre. Adquiriu no nível onde estava subconsciente o relógio. O conhecimento depois de ter olhado bem para o mecanismo, pronto, dirigiu-se para um dos lados. Quando for preciso, pegou um pequeno martelo e deu uns golpes leves. Com os novos e logo, comportamentos, o relógio se fez ouvir, desconhecia, como se nada tivesse acontecido, refletindo quando nas palavras do guia. Foi ao castelo disse, receber a merecida recompensa. E estou muito contente. O rei contente. Que saber não imaginava a causa que da a minha avaria e como seria a feiticeiro de todas essas o tinha transformações. Consertado. Agora, depois de uma longa que sei pausa, que o passado este disse. Pode ser visto. A experiência de modo é tudo diferente. Nela é está hora o valor de pensar do velho relógio num futuro mas brilhante. É perfeito. E enquanto o consciente da senhora voltava definitivamente à realidade da loja de antiguidades, pensou. Este relógio é interessante porque me lembra certos aspectos da minha vida que têm tanta importância. Hoje, como na época em que o meu avô contava essas histórias. Saindo da pequena loja para voltar à sua casa de verão, teve a impressão de que qualquer coisa nela tinha mudado, reorganizando-se eficazmente. Embora o seu consciente não soubesse exatamente como as coisas se iam reorganizar, sonhava impaciente com novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos que surgiriam quando precisasse. E talvez pergunte a você mesmo que aprendizagens o seu subconsciente terá fixado, prontas a serem utilizadas no momento e no local oportuno. Pode confiar, porque sabe que tem sempre aprendido qualquer coisa de importante sob a forma de novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos já preparados e prontos se colocar entre as outras qualidades e faculdades que você possui. Se o seu consciente entorpeceu de vez em quando, o seu subconsciente ficou à escuta, à sua própria maneira, atento às aprendizagens. E o seu subconsciente, porque tem uma noção de tempo muito exata,